a fecheiros 71. Afinal, não era tão primitivo, pensou ela, enquanto seguia Ian pela eira e pelas construções separadas do edifício principal. Tudo estava bem arrumado e organizado. As paredes e as construções de pedra estavam em boas condições, ainda que um pouco velhas. As galinhas estavam protegidas no seu espaço e uma nuvem de moscas atrás do celeiro anunciava a presença de uma fossa discreta de esterco bem longe da casa. A única diferença real entre este terreiro e os modernos que ela tinha visto era a ausência de equipamentos enferrujados. Havia uma pá encostada ao celeiro e dois ou três arados num alpendre pregado pelo qual passaram, mas não havia trator, não havia fios de metal nem sucata espalhada. Os animais também eram saudáveis, ainda que mais pequenos do que os seus semelhantes modernos. Um mé alto anunciou a presença de um pequeno rebanho de ovelhas num pasto na encosta, que trotou animado em direção à cerca quando eles passaram, dorsos lanosos oscilantes e olhos amarelos a brilhar de ansiedade. Bastardas mimadas, disse Ian, mas com um sorriso. Acham que quem quer que seja que venha aqui acima é para vos alimentar, não é? São da minha esposa, disse ele, virando-se para Brianna. Ela dá-lhes tudo o que tem na horta até ficarem enfartadas. Um carneiro não castrado, uma majestosa criatura com grandes chifres enrolados, esticou a cabeça por cima da cerca e emitiu um imperioso mé, que foi imediatamente repetido pelo seu fiel rebanho. Pisga-te, Yugi, disse Ian calmamente. Ainda não fizeste um guisado, mas já não vai longe o dia, ouviste? Ele fez um gesto ao animal e virou-se para a colina, com o quilte a balançar. Brianna estava um passo atrás, a observar o passo dele, fascinada. Ian usava o quilte com um ar diferente de tudo o que ela já tinha visto. Não era um fato de fantasia, nem um uniforme. Era algo consciente, mas mais como se fizesse parte do corpo dele e não uma peça de roupa. Apesar disso, ela sabia que ele não usava o quilte com frequência. Jenny arregalara os olhos quando ele desceu para o pequeno almoço. Em seguida, baixara a cabeça escondendo um sorriso atrás da chávena. O jovem Jamie erguera uma sobrancelha escura ao pai. Recebeu um olhar ameno e sentou-se para comer a salsicha com um leve erguer de ombros e um daqueles sons comuns emitidos por escoceses do sexo masculino. O tartan era antigo. Ela apercebeu-se que estava mais desbotado nas dobras e usado nas bainhas, mas bem cuidado. Tinha sido guardado depois de Culloden, juntamente com as pistolas, as espadas e as gaitas de foles. Todos os símbolos conquistados com orgulho. Não, não exatamente conquistados, pensou ela, com uma ligeira pontada no coração. Ela lembrou-se de Roger Wakefield, agachado ao lado dela, sob o céu nublado, no campo de batalha em Culloden, o rosto magro e escuro, os olhos conscientes dos mortos ali próximos. Os escoceses têm boa memória, dissera ele. E não são as pessoas que mais sabem perdoar. Há uma rocha de clã por aí, com o nome dos Mackenzie entalhado. E muitos dos meus parentes soube ela. Ele sorrira, mas não na brincadeira. Não me sinto tão ligado a ela como algumas pessoas, mas também não me esqueci. Não, não conquistados. Não em 1000 anos de luta e traição, e não agora. Derrotados, espalhados, mas ainda a sobreviver. Como Ian, mutilados, mas de pé. Como seu pai, exilado, mas ainda um habitante das terras altas. Com esforço, ela tirou Roger da sua mente e correu para acompanhar a passada larga de Ian. O seu rosto magro iluminara-se de prazer quando ela lhe pediu que lhe mostrasse Lally Broch. O combinado era que o jovem Jamie a levaria a Inverness ao fim de uma semana para que embarcasse com segurança num navio para as colónias. E ela pretendia usar o seu tempo ali da melhor maneira. Eles caminharam a um bom ritmo, apesar da perna de Ian, por campos em direção aos pequenos contrafortes que cercavam o vale a norte, subindo em direção à garganta pelos penhascos escuros. Era um lugar bonito, pensou ela. Os campos, de um verde pálido de aveia e cevada, eram inundados pela luz inconstante, sombras de nuvens leves através do sol da primavera, arrastadas pela brisa que dobrava os caules da erva nova. Um campo estendia-se por serranias escuras, a terra sem vegetação. Ao lado do campo havia um grande monte de pedras, muito bem empilhadas. É um dólmen? Perguntou ela a Ian, com a voz mais baixa, por respeito. Dólmens eram memoriais aos mortos, tinha-lhe dito a mãe. Às vezes dos mortos, há muito tempo, com novas rochas acrescentadas ao monte por cada novo visitante. Ele olhou para ela com surpresa, virando-se para onde ela olhava e sorriu. Não, rapariga, são as pedras que viramos com o arado na primavera. Todos os anos tirámo-las e todos os anos há novas. Não faço ideia de onde elas vêm, acrescentou, abanando a cabeça em resignação. Penso que as fadas das rochas vêm e espalham-nas à noite. Ela não sabia se aquilo era uma piada ou não. Sem saber se deveria rir, decidiu fazer uma pergunta. E o que é que vai plantar aqui? Ah, já foi plantado. Ian protegeu os olhos, semicerrando-os, através do campo comprido com orgulho. Este é o campo de batatas. As novas vinhas aparecerão até ao fim do mês. Ah, batatas! Ela olhou para o campo com interesse renovado. A minha mãe contou-me sobre elas. Sim, foi ideia da Claire. E muito boa. Mais do que uma vez as batatas impediram que passássemos fome. Ele sorriu brevemente, mas não disse mais nada. E seguiu em frente em direção aos montes, além dos campos. Foi uma caminhada longa. O dia estava ventoso, mas quente. E Brianna suava quando eles finalmente pararam a meio caminho de um trilho irregular através da urze. O trilho estreito parecia estar perigosamente entre uma encosta íngreme e uma descida ainda mais íngreme, por uma face rochosa para um pequeno regato. Ian estacou, secando a testa com a manga da camisa, e fez um gesto para que ela se sentasse nas rochas de granito. Dali o vale estendia-se lá embaixo. A casa parecia pequena e incongruente, os campos uma leve intrusão da civilização na vastidão circundante de rochas escarpadas e urze. Ele tirou uma garrafa de pedra do saco que transportava e retirou a rolha com os dentes. Isto também foi ideia da tua mãe, disse ele com um sorriso, entregando-lhe a garrafa, que eu conseguisse manter os meus dentes. Passou a ponta da língua nos dentes da frente, abanando a cabeça. A tua mãe estava sempre a mandar-nos comer ervas. Mas quem é que vai reclamar, não é? Metade dos homens da minha idade não comem mais nada agora, além de papas de aveia. Ela estava sempre a mandar-me comer legumes quando eu era pequena e para escovar os dentes depois de cada refeição. Brianna agarrou na garrafa e levou-a à boca. A cerveja era forte e amarga, mas deliciosamente fria depois da longa caminhada. Quando eras pequena? Divertindo-se, Ian olhou para ela. Poucas vezes vi uma rapariga tão bonita. Diria que a tua mãe sabe o que faz, não é? Ela sorriu e devolveu-lhe a garrafa. Ela sabia o suficiente para se casar com um homem alto, pelo menos, disse ela sarcasticamente. Ian riu-se e limpou a boca com as costas da mão. Olhou para ela com carinho, os olhos castanhos, calorosos. É bom ver-te, rapariga. És muito parecida com ele, é verdade. Meu Deus, daria qualquer coisa para ver a cara de Jamie quando ele te vir. Ela olhou para o chão, mordendo o lábio. O chão que estava coberto de fetos e o trilho pelo monte acima estava limpo, onde a vegetação, que tinha crescido, tinha sido esmagada e deitada abaixo. Não sei se ele sabe ou não, disse ela, sobre mim. Ela olhou para ele. Ele não lhe contou. Ian inclinou-se para trás, a franzir o senho. Não contou, é verdade, disse ele lentamente. Mas acho que talvez não tenha tido tempo de contar, mesmo que soubesse. Ele não ficou cá muito tempo, da última vez que veio com a Claire. E nessa altura foi tudo muito confuso, com tudo o que aconteceu. Interrompeu-se, contraindo os lábios, e olhou para ela. A tua tia está preocupada com isso, disse ele. Pensa que tu podes culpá-la. Culpá-la de quê? Ela olhou para ele, confusa. Por Leary. E ele manteve o olhar fixo no dela. Um leve arrepio percorreu-lhe o corpo, ao lembrar-se daqueles olhos claros, frios como berlindes, e das palavras de ódio da mulher. Acabara por concluir que não passavam de maldade, mas os ecos de prostituta e mentirosa permaneciam-lhe no ouvido, de modo desagradável. O que é que a tia Jenny tem a ver com Leary? Ian suspirou, afastando uma madeixa grossa de cabelos castanhos do rosto. Foi por causa dela que Jamie se casou com a mulher. Mas ela tinha boas intenções, disse ele. Achávamos mesmo que Claire tinha morrido depois daqueles anos. O seu tom era inquiridor. Mas Brianna apenas anuiu, baixando o olhar e alisando o tecido sobre o joelho. Aquele terreno era perigoso. Era melhor não dizer nada, se pudesse evitar. Ao fim de um momento, Ian continuou. Foi depois dele voltar de Inglaterra. Ele esteve lá na prisão durante alguns anos, depois da revolta. Eu sei. Ian ergueu as sobrancelhas surpreendido, mas não disse nada. Só abanou a cabeça. Bem, quando ele regressou, estava diferente. Era normal, não era? Depois de tudo. Sorriu brevemente e depois baixou o olhar, dobrando o tecido do quilt entre os dedos. Era como conversar com um fantasma, disse ele baixinho. Ele olhava para mim, sorria, respondia, mas não estava realmente ali. Respirou fundo e ela viu as linhas de expressão entre as suas sobrancelhas, bastante profundas de concentração. Antes. Depois de Clodden, era diferente. Ele foi ferido e perdera Claire. Olhou para ela brevemente, mas ela continuou quieta. E ele prosseguiu. Mas foi uma época de desespero. Muitas pessoas morreram na batalha, de doença ou de fome. Havia soldados ingleses nos campos, a queimar, a matar. Quando as coisas estão assim, não se pode nem pensar em morrer. Só porque a luta para viver e manter a nossa família viva toma conta do nosso tempo todo. Ian esboçou um sorriso, a lembrança ligeiramente aguçada por uma descontração particular. Jamie escondeu-se, disse ele, com um gesto abrupto na direção da encosta acima de onde estavam. Ali. Há ali uma caverna pequena, atrás daquele grande arbusto de tojo, a meio da subida. Foi por isso que te trouxe aqui para veres. Ela olhou para onde ele apontava, para a ladeira de rocha e urze, a encosta inundada por pequenas flores. Não havia sinal de uma caverna, mas o arbusto de tojo destacava-se no meio das flores amarelas, brilhante como uma tocha. Uma vez subi até aqui para lhe trazer comida quando estava doente, com febre. Disse-lhe que deveria ir para casa comigo, que Jenny temia por ele, ali em cima, sozinho. Ele abriu um dos olhos, brilhantes por causa da febre, e a voz saiu-lhe rouca, quase não conseguia ouvi-lo. Disse que Jenny não precisava de se preocupar. Apesar de todos estarem prontos para o matar, ele não pretendia entregar-se facilmente. E então fechou o olho e dormiu. Ian lançou-lhe um olhar sarcástico. Eu não tinha a certeza se ele teria algum voto nessa matéria, se iria morrer ou não. Então passei a noite toda com ele. Mas afinal ele tinha razão. É muito teimoso, sabias? O tom da sua voz tinha uma nota de desculpas conciliatórias. Brianna assentiu, mas a sua garganta estava demasiado apertada para falar. Então levantou-se de repente e continuou a subir o monte. Ian não protestou, mas permaneceu na sua rocha, a observá-la. Era uma subida íngreme e plantas pequenas e espinhosas prendiam-se-lhe nas meias. Perto da caverna, ela teve de gatinhar para manter o equilíbrio na subida de granito inclinada. A abertura da caverna não era mais do que uma fissura na rocha e a entrada alargava-se num triângulo embaixo. Ela ajoelhou-se e enfiou a cabeça e os ombros lá para dentro. O arrepio foi imediato. Sentiu a umidade condensar-se-lhe no rosto. Demorou um pouco para que os olhos se adaptassem ao escuro, mas entrava suficiente luz na caverna por cima dos seus ombros para que ela conseguisse ver. Devia ter cerca de 2,5 metros de comprimento por 1,80 metros de largura. Uma cavidade escura e com terra no chão, com um teto tão baixo que só permitia que uma pessoa ficasse quase de pé na entrada. Permanecer ali, por qualquer período de tempo que fosse, seria como estar num túmulo. Ela tirou a cabeça depressa, inspirando o ar frio da primavera em grandes haustos. O coração batia-lhe com força. 7 anos! 7 anos a viver ali, ao frio e com fome? Eu não aguentaria 7 dias, pensou ela. Será que não? Perguntou outra parte da sua mente. E então aconteceu de novo aquele clique de reconhecimento que ela sentira ao olhar para o retrato de Ellen e sentindo os dedos a fecharem-se à volta de um pincel invisível. Virou-se lentamente e sentou-se, a caverna atrás de si. Estava muito silencioso ali na encosta, mas silencioso até onde permitiam os montes e as florestas. Um silêncio que não era realmente quietude, mas composto por pequenos e constantes sons. Havia leves zumbidos no arbusto de tojo ali próximo, de abelhas nas flores amarelas cheias de pólen. Mais adiante ouvia-se a água do regato, uma ligeira nota ecoando o sopro do vento acima, balançando as folhas e os galhos, passando pelos pedregulhos. Ela permaneceu quieta e ouviu e pensou que sabia o que Jamie Fraser tinha encontrado ali. Não isolamento, mas solidão. Não sofrimento, mas resistência. A descoberta da afinidade com as rochas e com o céu. E descobriu ali uma paz sincera que transcenderia o desconforto do corpo. Uma cura, em vez das feridas da alma. Talvez ele tivesse encontrado na caverna não um túmulo, mas um refúgio. Talvez tivesse arrancado força das suas rochas, como o anteu lançado à terra. Porque aquele lugar era parte dele, que tinha nascido ali, assim como era parte dela, que nunca estivera ali. Ian ainda estava sentado pacientemente lá embaixo, as mãos unidas nos joelhos, a observar o vale. Ela esticou o braço e cuidadosamente partiu um ramo de tojo, tendo cuidado com os espinhos. Colocou-o na entrada da caverna, prendeu-o com uma pequena pedra e depois levantou-se e desceu o monte. Ian deve ter-se dado conta da sua aproximação, mas não se virou. Ela sentou-se a seu lado. — É seguro para si usar isso agora? Perguntou ela, abruptamente, meneando a cabeça para o quilt dele. — Sim, disse ele. Olhou para baixo, esfregando os dedos na lã suave e gasta. Já faz alguns anos, desde que os soldados vieram aqui pela última vez. Afinal, o que restou? E fez um gesto para o vale mais abaixo. Eles levaram tudo o que conseguiram encontrar de valor. Estragaram o que não conseguiram levar. Não resta muito, com exceção da terra, não é? E eu acho que eles não tinham muito interesse nela. Ela conseguia perceber que ele estava perturbado de alguma maneira. O rosto dele não escondia os seus sentimentos. Ela observou-o por um momento e depois disse baixinho: "O tio ainda está aqui. O tio e a tia Jenny." Ele pousou a mão no tartan. Os olhos estavam fechados, o rosto desgastado, voltado para o sol. "Sim, é verdade", disse ele finalmente. Abriu os olhos novamente e virou-se para olhar para ela. "E tu também?" "Eu e a tua tia conversámos um pouco ontem à noite. Quando vires o Jamie e tudo estiver bem entre vocês, nessa altura pergunta-lhe, se puderes, o que é que ele quer que façamos." "Que façam? Em relação a quê?" "A Lally Broch." Ele acenou, mostrando o vale e a casa lá embaixo. Virou-se para ela com confusão espelhada nos olhos. "Talvez saibas, talvez não, que o teu pai fez um documento notarial, antes de Culloden, para passar a propriedade ao jovem Jamie, se ele fosse atacado, morto ou condenado como traidor. Mas isso foi antes de tu nasceres, antes de ele saber que teria uma filha." "Sim, eu sabia disso." Ela teve uma repentina percepção do que ele pretendia e pousou-lhe a mão no braço, assustando-o com o seu toque. "Não vim por isso, tio", disse ela baixinho. "Lally Broch não é meu e eu não quero a propriedade. Só quero ver o meu pai e a minha mãe." O rosto longo de Ian relaxou-se e ele pousou a mão dele sobre a dela, no seu braço. Não disse nada durante um momento e depois apertou-lhe a mão delicadamente e soltou-a. "Sim, bem, tu dir-lhe-ás de qualquer maneira. Se ele quiser, não vai querer", interrompeu-o ela com firmeza. Ian olhou para ela, um leve sorriso nos olhos. "Tu sabes muito sobre o que ele vai fazer, para uma rapariga que nunca ouviu." Ela sorriu-lhe, o sol da primavera aquecendo-lhe os ombros. "Talvez saiba." Ian sorriu abertamente. "Bem, a tua mãe deve ter-te dito, acho eu. E ela conhecia-o, apesar de ser uma sassenach. Mas depois ela foi sempre especial, a tua mãe." "Sim." Hesitou durante um momento, querendo ouvir mais sobre o assunto que envolvia Leary, mas não sabia o que perguntar. Antes que pudesse pensar em alguma coisa, ele levantou-se, sacudiu o quilt com as mãos e começou a descer pelo caminho, forçando-a a levantar-se e a segui-lo. "O que é uma presença, tio Ian?" perguntou ela atrás dele. Preocupado com as dificuldades da descida, ele não se virou, mas ela viu que ele estugou o passo ligeiramente, com a perna de madeira afundando-se na terra macia. No sopé da montanha, esperou por ela, inclinando-se sobre o cajado. "Estás a pensar no que a Leary disse?" perguntou ele. Sem esperar que ela confirmasse, virou-se e começou a caminhar pelo sopé do monte em direção ao pequeno regato que descia pelas pedras. "Uma presença é a visão de uma pessoa, quando a pessoa em si está longe", disse ele. "Às vezes é uma pessoa que já morreu, longe de casa. É sinal de azar ver um morto, mas pior ainda ver a própria presença, pois se a virmos, vamos morrer." Foi a sinceridade no seu tom de voz que fez com que ela sentisse um arrepio na espinha. "Espero não ver", disse ela. "Mas ela disse Leary", engasgou-se ao dizer o nome, e Ian corrigiu-a. "Bem", disse ele, "foi no casamento dela com Jamie que Jenny viu a presença da tua mãe, é verdade. Foi então que ela se percebeu que a união dos dois não era adequada, mas era demasiado tarde para voltar atrás." Ele ajoelhou-se sem jeito, apoiado no joelho são, e salpicou o rosto com a água do regato. Brianna fez a mesma coisa e bebeu muitos goles de água fria, com gosto de turfa. Como não tinha toalha, puxou a fralda da camisa das calças e secou o rosto. Viu o olhar escandalizado de Ian ao ver-lhe a barriga e rapidamente baixou a fralda da camisa, corando. O tio pretendia contar-me porque é que o meu pai se casou com ela, disse para esconder o embaraço. Ian tinha corado muito e virou-se depressa, falando para esconder a sua agitação. Assim, foi como eu te disse, quando Jamie veio de Inglaterra, foi como se um fogo se tivesse apagado dentro dele e não havia nada que o reacendesse. Não sei o que é que aconteceu em Inglaterra, mas algo aconteceu, isso é mais que certo. Ele encolheu os ombros com a nuca a ganhar a cor normal. Depois de Clodden, ele estava gravemente ferido, mas ainda havia lutas a enfrentar, e isso manteve-o vivo. Quando voltou para casa, vindo de Inglaterra, na realidade não havia nada para ele aqui. Falou baixinho, olhando para baixo, observando os pés no solo rochoso. Então Jenny encontrou a companheira para ele, Leary. Olhou para ela com os olhos a brilhar. Talvez já tenhas idade suficiente para saberes, porque ainda não te casaste. As coisas que uma mulher faz por um homem, ou ele por ela, acho eu curá-lo, quero dizer, preencher o seu vazio. Ele tocou na perna de pau, distraidamente. Jamie casou-se com Leary por pena, acho eu. E se ela realmente precisava dele, não sei. Encolheu os ombros novamente e sorriu-lhe. Não serve de nada dizer o que poderia ou deveria ter acontecido, não é? Mas ele tinha saído de casa de Leary algum tempo antes da tua mãe voltar. Devias saber isto. Brianna sentiu uma leve onda de alívio. Fico feliz por saber disso. E a minha mãe, quando voltou? Ele ficou muito feliz ao vê-la, disse Ian. Desta vez o sorriso iluminou o seu rosto todo, como a luz de sol. E eu também.